você tem seu amor. Não deixa ele morrer. Amar não faz mal a ninguém. Amar é bom pra viver. Oh, oh, luna caliente, cuida bem do amor. Se hoje é tara, não repara. Um dia é calma, mas sempre é amor. Um dia é farra, brincadeira. O outro é uma prisão. Oh, oh, luna caliente, cuida bem do amor. Se hoje é tara, não repara. Um dia é calma, mas sempre é amor.